Você está viajando através de outra dimensão. Uma dimensão não só de imagens e sons, mas também da mente. Uma jornada a uma maravilhosa terra, cujas fronteiras são as da fantasia. Há um sinal logo à frente, avisando que sua próxima parada será em Além da Imaginação. Well, Portland, here we are back in Allen's Alley. Say, the senator's home tonight. His hound dog is curled up there under the porch. See it? Somebody, I say, somebody knocks. Yes, I know. Claghorn's the name, Senator Claghorn. I know. You're from Dixie. When I eat crackers in bed, I only eat Georgia crackers. Now, wait a minute. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação, rumo ao final da temporada. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós iremos falar sobre o episódio número 56 da série. No total, episódio número 20 da segunda temporada, Static. Seria estática, né, Marcos? Oh, yeah. Sim. Então, esse episódio é que tem uma coisa de um episódio que a gente já falou nessa temporada, né? Ele tem um paralelo com aquele The Trouble with Templeton, né? Do cara Exatamente. Que quer voltar ao passado dele, mas olhado ali por uma outra perspectiva, né? Com outro olhar, né? Já é uma questão do saudosismo, né? Mas chegaremos lá. Sim. Ei, tu não tá no programa do Silvio só ficar sim, não, sim. uma coisa que você falou sobre esse... É que a gente não entrou ainda na sinopse do episódio, né? Mas a gente já pode adiantar que ele fala sobre essa coisa de vontade de voltar ao passado, nostalgia. E tanto o Serling, ele não era uma pessoa idosa quando ele fez a série, e os escritores dos roteiros da série eram todos homens na faixa dos 30 anos de idade. Eram pessoas mais ou menos jovens na época. E é engraçado que eles escreveram vários episódios, a série tem diversos episódios sobre essa coisa da nostalgia, do homem idoso tentando voltar para o seu passado, tendo nostalgia do passado. E é engraçado que esses jovens escritores, eles tinham excelentes insights do que é um homem de idade, coisa que eles não eram na época. Né? O peso da nostalgia e da vontade de retornar ao passado que acontece quando você chega numa certa idade. É interessante isso, né? E é o tema recorrente da série. Claro que essa vontade de você voltar ao passado ou reviver o passado, no caso do Além da Imaginação, algum elemento fantástico vai ser introduzido que vai permitir que você consiga fazer isso, né, realmente, com consequências variadas, dependendo do episódio. Sim, engraçado você falar isso, né? Porque a gente comentou sobre o Charles Beaumont, né? Quando a gente gravou aquele episódio lá com o Fred, faz uma temporada passada, que ele é um cara que inclusive faleceu muito jovem, né? De uma doença degenerativa, né? E realmente interessante uns caras de 30 anos de idade, caras jovens, né? Eles refletirem a questão da idade, né? Algumas vezes com um alerta, assim, que o saudosismo não é lá muito saudável, né? E em outras ocasiões que sim, você pode tentar resgatar um passado perdido, né? Pois é, a gente já falou, inclusive, sobre os roteiristas, né, em vários episódios aqui. Esse é um episódio que é escrito pelo Charles Beaumont, que é um dos meus favoritos, né? Para quem conhece os podcasts, escuta, né? Faz algum tempo. E é baseado, na verdade, num conto, né? De um cara chamado Ossie Ritchie, né, Marcos? Sim, esse Ossie Ritchie, ele era um cara que ele tinha uma grande paixão por automobilismo. Ele escrevia artigos em revistas sobre automóveis, motos. O Charles Beaumont era um outro maníaco por automobilismo. E ele acabou conhecendo o seu, os dois ficaram amigos por conta dessa paixão que eles tinham pelos motores, pelos carros, pelas motos antigas e, enfim, escreveram artigos juntos para revistas especializadas em automobilismo. E o Ossel, ele escrevia contos e ele ajudou em muitos roteiros do Charles Belmont. Ele ofereceu argumentos que depois o Charles Belmont fez tratamento para roteiro. Eles escreviam muito juntos, só que o Ossel normalmente não era acreditado. Os créditos vinham todos para o nome do Charles Belmont e as contribuições do Ossel ficavam anônimas. Inclusive, só que no caso do Além da Imaginação, não. Essa história dele foi submetida pro Buck Houghton, que era o produtor. O Charles Belmont já trouxe a história do Ossel para o Buck Houghton dar uma olhada. Ele falou: gostei da história, ela pode sim virar um episódio, desde que você, Charles Belmont, faça um tratamento de roteiro para ela. E foi o que aconteceu. Importante avisar também que, para quem ainda não assistiu, né, tá escutando o podcast antes, que este é um daqueles episódios de gravação de vídeo, tá? Então ele realmente tem uma certa divergência ali na qualidade, né? De alguns outros episódios, por exemplo, posterior a esse, né, que nós iremos falar. E sim, é legal você mencionar também esse negócio do Charles Belmont, o amor pelos carros e tal, pelos veículos, porque aquele conto dele maravilhoso, né, que se transformou ali no roteiro de Elliot, que é um episódio da temporada passada, a gente comentou que ele tinha lá um grande espaço ali na história, que ia ser passado justamente com questão de carros de corrida, com a pista de corrida, que depois não foi pro episódio, né? Ficou muito aquelas imagens paradas, né? Do que as pessoas queriam ser, na verdade, né? Então é um tremendo episódio. Realmente o Charles Belmont é um cara que os roteiros dele são sensacionais, né? São muito, muito bons mesmo. Eu fico triste de ver que o Ossel Rich realmente não foi acreditado, né? A gente assistiu o episódio, só aparece o roteiro de Charles Belmont, né? A gente já terminou de assistir faz pouco tempo aqui para poder gravar, e só aparece o Charles Belmont, mas está aqui, então, nossa devida a informação referente ao criador da história, né? Tem mais curiosidades? É dirigido pelo Buzz Kulick, nós já falamos desse diretor, ele era um cara que dirigiu mais coisas para televisão, né? Grande parte das. Dirigiu 9 episódios da série Além da Imaginação, alguns deles que eu gosto muito, né? Inclusive, alguns a gente já falou sobre eles, né? Por exemplo, The Trouble with Templeton foi dirigido por ele, King Nine Will Not Return foi dirigido por ele também, que nós já comentamos dessa segunda temporada, né? E ele é um cara que ele também dirigiu muita coisa das antologias da televisão. Ele participou de várias dessas séries que eram antologias, né? Cada episódio é uma história diferente. Tanto das séries que eram os teatros filmados, ele chegou a participar, quanto da Além da Imaginação, que já era uma série, né, que você tinha episódios gravados e tudo mais. E ele dirigiu 34 episódios de uma série muito interessante de antologia, que eram histórias de terror, de suspense, de aventura, chamada Clímax. E eu até vou falar sobre isso mais pra frente aqui, mas enfim, a gente pode prosseguir com o episódio. Ah, legal, legal. Não, vamos então comentar, né, sobre o que se trata o episódio, fazer uma sinopse aqui, só referenciando aqui que o episódio ele é principalmente, ele tem um elenco muito bom, né, mas ali tem um encabeçando ali, o elenco, é o Jim Jagger, né, que faz justamente o personagem, vamos colocar assim, principal dessa história, né, e eu gosto pra caramba da atuação dele, sabe, nesse episódio aqui. Tu conhece alguma coisa sobre esse ator? Ele ganhou Oscar de melhor ator coadjuvante em 49 com o filme chamado Almas em Chamas. É um filme do Henry King e que tinha o Gregory Peck, né, no papel principal, né? Então, e outra curiosidade em relação a esse ator, tinha uma série chamada Senhor Novak, Mr. Novak, que era uma série que o James Franciscus, ele era um professor de inglês, de ensino médio, de uma escola, e mostrava o dia a dia desse professor e da escola. Era uma série sobre esse universo aí da educação, da pedagogia, enfim. E durante toda a série, o nosso querido o Jagger, o Jim Jagger, ele fazia o diretor da escola. Oh, que legal. Tô vendo e a fotinha dele aqui do IMDb, né, e tal. E tem realmente, ao lado dele, tem um vídeo com Gregory Peck, né? Deve ser realmente desse filme que você tá mencionando. Ele foi, em 49, ele ganhou de melhor ator coadjuvante, ganhou Oscar. Muito bem. Faleceu em 91, né, e tal, com aos 87 anos de idade. E realmente a participação dele é muito boa, mas não só dele, né? Tem muita gente boa também envolvida aqui. Mas vamos lá, vamos falar um pouco da sinopse do episódio, Marcos. Dessa vez é a tua vez de comentar, né? A sinopse. Muito bem. O nosso querido amigo, o Jim Jagger, ele faz um personagem chamado Ed Lindsay. Ele é um solteirão e ele mora numa casa de. É uma daquelas casas de cômodos em que você alugava um quarto. Uhum. Né, você podia alugar um quarto da casa. Ele mora nessa casa junto com outras pessoas, assim, outros solteirões também, que, né, senhoras e senhores que moram ali também, alugam quartos nessa casa. E, especificamente, tem uma senhora chamada Vini, é vivida pela Carmen Mettles, que mora com ele, aluga um quarto ali, mora com ele não, aluga um quarto também na casa, mas ele, 20 anos antes, ele teve um romance com ela, eles quase se casaram. Mas agora são só colegas ali que moram na casa. O pessoal fica assistindo televisão o dia todo, né? Porque o pessoal aposentado, né? Enfim, uma das diversões que o pessoal tem é ficar assistindo programas de TV. Acontece que o Ed, ele não gosta de televisão. Ele acha aquele aparelho ali, ele fala que as pessoas ficam hipnotizadas por aquele aparelho, ficam com a cara pregada no aparelho o dia todo, e ele gostava muito mais do rádio. Ele achava muito mais interessante. Ele tem guardado no sótão da casa, ele tem guardado um rádio antigo. Ele vai lá, pega o rádio, leva pro quarto dele e começa a escutar, para ver se o rádio pega. O rádio tá funcionando e ele começa a sintonizar emissoras e vai escutando o rádio. O problema é que essas emissoras, elas estão passando. A gente tá em 1960, não é isso? Uhum. Essas emissoras que ele sintoniza começam a passar programas dos anos 30, dos anos 40, músicas, programas ao vivo daquela época, que não teria como isso acontecer. Coincidentemente, esses programas, eles são da época que foi a época mais feliz e promissora da vida do Ed. E aí, os outros inquilinos acham que ele tá louco, que na verdade ele não tá escutando essas coisas que vindas do passado, coisa nenhuma. Ele tá tendo uma crise de nostalgia e tá perdendo a razão. Será? Isso é que o episódio a gente vai assistir e vai ficar sabendo. Aham. Uhum. Esse episódio tem uma coisa assim, né, da gente acabar pensando na nossa própria. Nas nossas próprias dificuldades aceitar, né, os gadgets, né, e as novidades e a alteração. Porque assim, eu sou da época, e você também, claro, que a gente escutava muita rádio, né? Assim, não como era, por exemplo, nos anos 40, como eles estão tentando retratar, mas a gente acompanhava esses programas. Eu gostava muito daquele programa do Djalma Jorge, por exemplo, passava na Jovem Pan, né? E a gente escutava a rádio, né? Uma coisa, rádio hoje em dia é uma coisa que, claro, ela existe, né? Ela persiste mais do que existe, mas ela está muito mais ultrapassada, porque as pessoas têm o Spotify, as pessoas têm o Deezer, né, e tem tantos aplicativos e tantas maneiras de escutar música, por exemplo. Mas eu fazia a minha própria playlist nas minhas fitas nas minhas fitas cassete. Esperava acabar a vinhetinha da rádio e fazia a minha própria playlist. Então é engraçado quando a gente fica recordando, inclusive, a nossa maneira de lidar com essas coisas. Porque o personagem, ele é claramente alguém que ele está muito irritado ali, porque as pessoas estão ali com os olhos grudados, né, na televisão. Tem até uma coisa engraçadíssima, aquela propaganda de cigarro de clorofila, né, e a gente tá achando até engraçado, até entendi cloroquina, falei, puta, como assim cigarro de cloroquina, não, é clorofila, e aí, porra, né, ele passa para outro canal, tem outra coisa genérica e tal, e ele fica tirando sarro de tudo e muito irritado, vai lá e busca o rádio. E ele é alegríssimo, né? Isso aí me lembrou meu pai, eu não resisti. Que ele tá lá e começa a bater em palma, aí ele vai e bate palma junto, eu lembrava o meu pai, sabe? Ai, que saudade, né? Descanse em paz. Ele, meu pai, boa noite, dava boa noite pro cara da televisão, né? Do jornal, e batia palma, e saudade. Mas assim, mas aí você vê que ele é uma pessoa muito avessa, né? a essas novidades, ele quer um retorno ao passado. O The Trouble with Tempo, que a gente já comentou, é do cara que é um ator veterano, e ele está ali frustrado, não tem mais o respeito de novos diretores, e ele vai ter aquela viagem ao passado, né? Que ele vai descobrir que o passado não era essa Coca-Cola toda, né? E sim o presente, ele já tem uma bagagem, né? Para que nesse presente ele tenha autoestima, ele supere os problemas. Esse daí é um episódio que é diferente, né? Se você coloca ele paralelamente, é um cara que ele não consegue sobreviver no presente dele, né? Ele é alheio às novidades tecnológicas que estão aparecendo, a maneira como as pessoas estão lidando com isso. Imagina se ele visse os celulares hoje, hein? Que hoje em dia, normalmente, as pessoas nem olham uma para a cara do outro, né? É só olham para as telinhas dos celulares. Então, mas, assim, ele não consegue, né? E é uma história até curiosa, porque ele é frustrante, né? Essa senhora, que mora também nessa casa de cômodos, né? A gente estava conversando sobre isso, né? Sobre os idosos estarem todos morando ali numa casa de cômodos, né? Até porque é uma questão até previdenciária, né, e tal. As pessoas não têm recursos, né, nem todos conseguiram financiar o sonho ali da casa própria, né, e tal, como tem, a gente vê em tantos filmes americanos, né, esse negócio de hipoteca que a gente vê nos filmes, né. Então você vê uma situação assim que ela é muito retratada em alguns filmes antigos, inclusive naquele Forrest Gump, né, tu lembra que a mãe dele, uhum. A certo momento ela transforma a casa dela como uma casa de, que ela aluga os quartos, né, uma casa ali do sul e tal. Então é um retrato, assim, de uma pessoa que está muito infeliz, né? Convivendo com pessoas com as quais ele, vamos colocar assim, ele não se identifica muito, né? Porque estão em outra realidade, já estão em outra vibe, né? Já estão curtindo a televisão, né? Ele é meio ridicularizado, ele é muito marrento também, né? O personagem. É interessante, assim. É um episódio interessante, no jeito geral. É quando você reflete que é escrito por pessoas jovens, né? Que tentam, uhum. De uma maneira idealizada, pensar na velhice, né? Então, como você mesma falou, né? Provavelmente esse pessoal, eles tinham empregos onde eles não tinham a grande renda. Não conseguiram adquirir imóvel, então precisam morar numa casa com um espaço pequeno, com alugar um quarto numa casa, né? Não é a coisa mais, acho que, confortável do mundo, mas pelo menos eles têm um ao outro ali para fazer companhia, né? Enfim, e eu ia fazer um parêntese aqui, que tem a ver com uma coisa que eu vou falar mais pra frente, que eu vou indicar, que é assim, esse episódio tem um negócio muito interessante, que tem essa questão, ele faz uma homenagem ao rádio, que a televisão, ela realmente veio substituir o rádio, de certa maneira, na vida das pessoas. As pessoas passaram a assistir mais TV, as famílias se reuniam para assistir televisão em vez de escutar rádio. E só que o rádio, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, ele tem uma grande herança cultural. O entretenimento, jornalismo, humor, mesmo essa coisa, se você for pensar do antes de existir os teledramas, que além da imaginação bebe um pouco na linguagem do teledrama, você tinha o radiodrama. Até essa coisa do gosto das pessoas por dramaturgia foi desenvolvido através dos radiodramas. Então, a televisão deve muito ao rádio. Muitas personalidades e talentos que foram para trabalhar na televisão eram pessoas que oriundas do rádio. Inclusive no Brasil, até hoje você tem, hoje menos porque a maioria das pessoas já morreu, mas você tinha muitos jornalistas, humoristas, comediantes, apresentadores, artistas vindos do rádio, né? Então, assim, é interessante a homenagem que esse episódio faz e o significado que o rádio tinha para a vida das pessoas. O que você escutava ali pautava momentos da sua vida, né? As músicas que você ouvia, os programas. Isso é uma coisa muito interessante, muito bonita. Talvez até ela extrapole o que tem no episódio em si, que o episódio, ele não é, na minha opinião, né? Ele não tem grandes traços autorais, né? O Buzz Cully, que ele não estava assim no momento, talvez, do mais inspirado. E tem essa coisa também da limitação de linguagem que o videotape traz, né? A gente já comentou sobre isso. Os episódios gravados em videotape, eles têm uma limitação de linguagem muito, muito maior. Muito menos recursos narrativos e audiovisuais acabam sendo usados por conta disso. E esse episódio talvez tenha um pouco isso. Mas ele é muito interessante por conta disso aí. Eu até só para terminar esse parênteses, a gente hoje está gravando o podcast, né? Por exemplo. E é interessante a gente pensar essa coisa do rádio, porque, claro, podcast ele é o chamado blog sonoro. Em termos de conteúdo, de certa maneira, ele traz o conteúdo que antes era dos blogs escritos. Conteúdo que você fazia por escrito na internet, com as suas opiniões, ou mesmo com gente com conhecimento técnico sobre determinadas áreas. Só que a linguagem do podcast brasileiro, com edição, com fundo musical, você tem muitos podcasts de humor que eles são herdeiros diretos do humor que era feito no rádio. Então o podcast brasileiro deve muitíssimo à linguagem do rádio, que é uma coisa que foi muito forte, né, na cultura brasileira. Só para terminar esse parêntese aqui que eu fiz, que não tem nada a ver com o episódio, mas ao mesmo tempo tem a ver, né? Nossa, tem tudo a ver, cara. Eu gostei muito do que você falou, concordo bastante. A linguagem do podcast brasileiro, ela tem muito mais a ver com a rádio AM, né? Na verdade, se você escuta um podcast americano, você vai escutar o cara falando sem som nenhum ao fundo, normalmente, né? Às vezes assim, entrevistando alguém e tal, uma vinheta inicial, lá, claro, é muito mais popularizado, já é uma coisa muito mais conhecida. Agora no Brasil até grandes veículos como a Globo, né, tá sempre falando dos seus podcasts e tal, mas a linguagem realmente é muito herdeira da na verdade, inclusive da rádio AM, né, esse negócio de você ter vinheta e bota música, tem muito podcast musical, né, isso dá uma conversa muito boa, né, para quem produz podcast, concordo demais contigo, é interessante, e a gente deve sim, né, a linguagem até das novelas, ao que eram as novelas radiofônicas, né, com toda certeza. Uma curiosidade rápida aqui é que esse episódio aí também, ele o jeito que ele foi criado, assim, que na cabeça do Ulrich, né, ele acabou tendo uma ideia quando ele estava participando da festa do Richard Matheson, né, e tal, né? Diz que tinha um fã, né, um senhor ali que era fã de rádio, né, dos velhos tempos, que apresentava trechos de shows antigos, né, ao vivo. Tem um momento, inclusive, no episódio que ele fala que está escutando um show ao vivo de um cara que já faleceu, né? Então você vê que aí como é que surgem as ideias, né? E depois o Charles Beaumont também teve um conto, né, chamado Requiem for Radio, depois se transformou em Turning Yesterday, né? Então é interessante, assim, na verdade tudo que o episódio agrega, né, de informação, acaba sendo até um pouco mais interessante do que o próprio episódio, que é um episódio legal, gente, é um episódio interessante, tem esse negócio, terminando até, né, o que o Marcos estava comentando, ele vai acabar tendo o seu rádio elevado ali pro ferro velho, né, a ex-crush dele, a Vivian, né, ela manda, né, embora, porque acha que ele tá ficando louco, né, e ele já tá super alegrão ali, ele tá feliz pra caramba que ele consegue escutar os programas dele, ele tá feliz ali, absorvendo todo aquele passado, e ele acaba tendo, no caso ali, o rádio confiscado, né, e mandado pro ferro velho, ele vai bem puto, né, buscar, ele é obrigado a comprar, né, um rádio que na verdade já era dele, e ele retorna com esse rádio em casa, né, e acaba se desentendendo seriamente, né, inclusive com ela, né, ela fala sobre isso, quando ele fala que eles tinham um amor do passado, de 20 anos atrás, e porque a mãe dele estava doente, ele não pôde, né, casar com ela, ele teve que cuidar da mãe, acabaram todos ali naquela casa de cômodos, né, e foi amargando a relação, né, eles já não tinham mais aquele apreço de estarem juntos e tal, e ele sempre infeliz, né? Ela fala inclusive pra ele que é uma mulher linda, né? E ela fala pra ele assim que ele não se importa mais com ela e tal. Ele fecha os olhos como se ele quisesse retornar a esse passado querido, onde ele tinha o amor dela, né? E tinha um afeto. E o desfecho do episódio, né? Que aí sim vai pra parte ali da zona do crepúsculo. É que em um certo momento ele volta com esse rádio dele, ele liga o rádio, você escuta ele sintonizando e Tudo se altera, né? Vamos colocar assim. Por quê? Porque a mulher que entra no quarto é uma mulher visivelmente a mesma atriz, né? Mas maquiada para parecer uma mulher mais nova, né? Com uma peruca, talvez, algo assim. Ou, na verdade, já sem aquela peruca branca, né? Porque ela é uma mulher bonita. E é uma mulher de cabelo escuro, assim, sorridente, feliz, que o abraça. Fala, vai começar o nosso programa, querido. Né? E ele também é um outro homem, já não tão careca, né? mas também não muito jovem, né? Afinal, são 20 anos, né, atrás. Eles são pessoas ali, o quê? No presente, eles são pessoas mais de 60 anos, né? Creio eu, né? Sim, ali sim, são pessoas com o quê? 40 e poucos anos. Então, você vê que termina assim, que o desejo dele de retornar ao passado é tão grande que ele consegue, sintonizando na rádio, ele voltar para aquele passado onde ele, na verdade, teria uma outra chance com ela, com a Vivian, né? Então, ele vai, quem sabe, fazer a escolha certa dessa vez, né? Ele, em vez de desistir do amor, né, dele, ele fique com ela, ele acaba se casando com ela, tendo um outro futuro. O episódio termina assim, né, Marcos? Exatamente. Ele me lembrou um pouco outros episódios da série também, em que a pessoa, ela faz um retorno ao passado literalmente, né? A gente, ela volta, o elemento mágico que tem ali, no caso aí é o rádio, funciona como uma espécie de máquina do tempo que transporta realmente a pessoa para o seu passado, ou para um passado que poderia ter acontecido e não aconteceu também, né? Que também isso seria muito interessante se a gente pudesse ter uma máquina do tempo que a gente voltasse para momentos em que a gente fez alguma cagada, a gente fez algum erro, mas na verdade a gente pudesse voltar para um passado que as coisas deram certo, né? Seria, sim, interessante também. Eu lembro daquele Walking Distance também, do cara que ele entra no carrossel, né? E ele consegue voltar pro passado, pra pracinha, pra infância dele, tenta rever os pais, né? Ele também é um cara que tá amargo com o presente, ele tenta retornar ao passado e acaba sendo incentivado pelo pai, né? A aproveitar, sim, o presente, fazer do presente dele uma coisa boa, né? Onde ele seja feliz, né? Então é legal, eu acho que a The Twilight Zone tem muito isso de você pegar episódios onde você tenta resgatar esse passado, ou um sentimento específico, sabe, que foi deixado para trás, né? Então esse episódio assim, onde esse personagem, ele é infeliz no presente, ele sonha com o passado e tal, ao mesmo tempo ele é muito... Eu até achei engraçado, comentei, não sei se eu comentei contigo, que ele vai ser um velho muito chato, né? Pelo menos uma coisa a gente já sabe, que ela no futuro ela tá meio lascada. Ou ele talvez fique amargo porque ele não estivesse com ela, né? De qualquer maneira, ele vai ser aqueles velhos meio marrento, né? Meio Vivian, minha chinela. Algo assim do gênero, entendeu? Mas eu gostei, foi um episódio legal. Foi um episódio gravado, como a gente já falou, né? Em sistema aí de vídeo, né? Mas é um bom episódio, né? Eu gosto do Selen, eu tava dando risada contigo, o Selen saindo dos lugarzinhos, né? Dessa vez ele sai de uma salinha rapidinho ali pra dar ali a narração de abertura, né? E é sempre divertido, né? Tem um aí que ele sai do matinho, então é engraçado, né? As aparições do Selen, aonde o Selen vai aparecer, né? Não, na verdade, nesse episódio aqui, ele sai ele aparece no porão, né? Quando ele tá mexendo na rádio, no rádio lá, né? Pra poder levar pra cima. É verdade, o Selen aparece no porão. Mas eu gostei, um episódio que vale a pena, assim, assistir. Né? Muito pela reflexão que ele faz de a gente, sabe, a gente respeitar, assim, os momentos da nossa vida, né? E, sei lá, a gente tentar resgatar. Talvez você não tenha uma máquina do tempo pra você poder voltar no passado, mas você tem uma coisa melhor, que é você alterar, né, o teu presente, o jeito que você lida com as coisas, né? Tem como fugir disso, né? A gente tem que, às vezes, a gente mudar, né? Tem uma certa fina ironia nessa história, porque o personagem da Vini, que é vivido pela Carmen Metals, que foi essa moça que ele, né? Hoje ele mora na mesma casa de cômodo que ela, mas eles 20 anos atrás quase casaram. E ela fala pra ele, assim, você percebe que ela, de certa maneira, ainda gosta dele? E ela fala que o tempo deles passou, né? E infelizmente não deu certo como poderia ter dado, mas ela meio que tá dando a entender pra ele que, pô, eu ainda tô aqui, né? E ele prefere viver nesse passado do que perceber que, na verdade, a pessoa que ele podia ter sido feliz ainda tá ali perto, né? Próxima a ele e totalmente acessível, talvez, né? E tem uma certa, se a gente for pensar, tem uma certa ironia nisso, né? Sim, concordo demais contigo. Pois é, mas e aí, vamos recomendar alguma coisa para que a gente possa, sei lá, para a galera assistir mais alguma coisa interessante além do episódio? Uhum. Sim, pode, sim. O diretor Buzz Kulick, que é o diretor desse episódio, ele dirigiu 34 episódios de uma série de antologia chamada Climax. Essa série foi de 56 até 58. E era uma série que, é o seguinte, ela tinha episódios de drama, suspense, aventura, terror. Ela adaptava livros famosos da literatura como o Dr. Jack e o Sr. Hyde, Cassino Royale do Ian Fleming. Tem uma versão do Cassino Royale do Ian Fleming nessa série. É muito interessante, inclusive. Aventuras de Huckleberry Finn. Você tem participação de gente como Vincent Price, por exemplo, em episódios dessa série. Enfim, é uma série muito interessante mesmo. Não foi exibida no Brasil, mas você tem no YouTube diversos episódios dessa série. Com legenda em inglês, infelizmente. Não são legendados em português. Mas quem tiver curiosidade, é muito bacana, mesmo assim. Vale muito a pena assistir. E dessa série, 34 episódios foram dirigidos pelo diretor Buzz Kulik, que foi o diretor desse episódio que a gente comentou agora. Então, quem tiver curiosidade, procure no YouTube, que vai ter uma experiência muito interessante, viu? Ah, maneiro, pô. Maneiro, legal. Boa recomendação, sim. Legal. Eu vou trazer aqui uma recomendação, uma coisa bem recente, né? Eu acho que tá bem fácil de assistir. Eu acho que está na Netflix, né? Que é um filme chamado Feedback, né? É um filme com um ator, gente, que eu sou apaixonada por esse ator. O original nome dele é Feedback, tá? Só que no Brasil ele saiu como Vingança FM, tá? Ele é um filme de 2009. Eu gostei do título, cara. Eu vou te falar que o título me deixou bem curiosa, sabe? Ele tem um ator muito bom chamado Ed Marsan. Ele é um cara que ele é daquela minissérie... Jonathan Strange e Mr. Novel, sabe? Eu Sim. gosto muito desse ator. É uma paixão mesmo minha esse ator. E é justamente uma história, assim, um thriller, é sobre um cara que tem uma rádio, entendeu? Só que vão invadir a parada lá e vão, como ele tem muita influência e tal, né? Você vê que interessante, é uma história sobre a influência do rádio na vida das pessoas e vão invadir e obrigar, né? Esse homem a falar coisas assim no programa ao vivo, né? E, cara, é muito legal. Eu não vou contar o desfecho, cara. O diretor é o Pedro C. Alonso. E, cara, esse filme é muito bom, cara. Esse ator é maravilhoso, cara. Procurem tudo com esse Ed Marsan aí, que ele é um cara genial mesmo. Eu gosto muito das atuações dele. Eu vou assumir aqui que eu fui muito atrás do filme por conta de saber que era esse ator, cara. Que eu apaixonei por ele muito. Né? E o Ed Marsan, eu posso estar falando aqui, ele é um cara assim, meio coroa baixinho, mas ele é uma potência, sabe, nas atuações dele. Eu lembro daquela série maravilhosa que ele gravava, que eu assisti todas as temporadas. Ele participou daquela série que eu maratonei, gente, eu me acabei, que é Ray Donovan, aquela série que foi cancelada, sabe? Até que tem um final bom, cara, apesar de cancelada. Mas, ó, é a minha recomendação. Assistam aí a Vingança FM, que é, no mínimo, divertido, cara. Tem uma penca de filmes sobre rádio, né? Mas eu escolhi esse daí até porque ele é recente, né? O pessoal poderia ir atrás, né? E sim, matar curiosidade, né? Beleza. Uhum. E aí, você sabe que a gente tá escolhendo musiquinha, né? E dessa vez é a tua vez, hein? Mas segura essa bomba aí. Ah, agora essa vai ser fácil. Facílima até. Por quê? Durante o episódio, o nosso personagem, uma das músicas que ele escuta é uma música do Tommy Dorsey e sua orquestra, né? E ele até fala pro cara, pô, essa música aí qual é que é? O cara, não, é Tommy Dorsey, I'm Getting Sentimental Over You. E é essa música que a gente vai tocar, porque tá bem no clima do episódio, né? Ah, legal, legal, maneiro, bom. Olha, eu não consigo nem recordar a música, vai ser bom tocar no final, legal. Vamos lá, vamos de Tommy Dorsey, então. E é isso, né, ouvinte? Chegamos aqui ao final de mais um episódio, agradecendo, claro, aqui a sua audiência, você assistir a gente aqui no YouTube, né, que tem quem acompanha aqui no YouTube, sempre tem gente acompanhando, a gente agradece, pede sempre, claro, para você, se você puder, subscreva aqui o nosso canal, para que a gente possa ter mais inscritos e a gente consiga fazer programas ao vivo, né, que o YouTube é bem chato com esse negócio, se não tem 1.000 inscritos, você não consegue, não, então a gente não conseguiu fazer ainda, tá? Mas fica aqui a nossa gratidão, se você está escutando o nosso áudio aqui no podcast com a música, ou aqui no YouTube sem a música final, né, que o YouTube derruba o vídeo. E, claro, se você puder, você acessa lá a nossa página do Facebook, tá, que é @masmorracine. Tem o nosso perfil no Twitter, que é @masmorra_cast. E no Instagram, nós estamos como @masmorracine também. Lembrando que a gente tem o nosso grupo lá no Facebook, que é o grupo chamado Fãs de Além da Imaginação, que você pode entrar, você pode solicitar a entrada, tá? E participar conosco, lá conversar sobre os episódios, suas impressões, tá? Um espaço também de informar quais episódios vocês acham mais legais, por que, que o episódio é legal, fazer enquetes, tá? Para quem gosta de falar sobre a série. E claro, a gente agradece mais uma vez sua audiência, pede para você, se possível, seja nosso padrinho ou seja nossa madrinha, tá? Para que a gente possa continuar o nosso trabalho aqui, o nosso conteúdo. E deixo um beijo grande para vocês e a gente se vê aí no próximo episódio de Além da Imaginação, né, Marcos? Isso mesmo, fiquem bem, cuidem-se e não fiquem presos demais ao passado, porque o presente oferece muitas coisas interessantes. Não no atual momento, que você está preso em casa, né? Mas quando você puder voltar a sair e conviver socialmente, você vai ver que o presente traz muitas oportunidades de coisas interessantes. Sim, senhor. É isso, então um beijo, até mais. Até. Mm-hmm.